No site sai autorizado para os pegas para mim que chama para táxi. Autorizado Galeão 340, Perzulu 10, decola pistão no 0, primeira curva direita na Dael e da Bridge. Controle 119, decimal 35, transponder 5507. Autorizado, chama táxi. Foi Objeto 5898, autorizado com fins 340, Operzulu 16. Decola da 10, primeira curva direita na Dael, Leda Bridge. Controle em 119, decimal 35, transponder 5510. Após o controle 119, decimal 35, transponder 5510. Correto, vamos para o estacionamento. Taxa direita, Índia Alfa, ponto de espera da 10, chama pronto, altímetro 10, 13. Já 6749, na posição 2, para o espécie de treinamento. 6749 no 02, vai ser o número 1 para iniciar no setor, manter a posição em aguarda. Número 1 vai manter a posição, aguarda o F7749. Decola, pistão 10, vento 120 graus, 05 nós. Autorizado, pátio 1, Índia Alfa, ponto de espera da 10, chama pronto, altímetro 10 no 3. Pátio Índia Alfa, chama pronto, altímetro 10, altímetro 10. 6749, após a passagem da Airbus da TAM, retaguarda, autorizado, puxa, acionar, chama táxi. Gente, após a passagem da Airbus da TAM, autorizado, puxa, acionar, chama o táxi da 6749. De aproximação, chama a torre, 118.62. 3201, no pouso autorizado, pista 10, vento 120 graus, 069. Reporto 4177, decolado 52, controle 119, decimal 35. 935, bom dia, 4177. Antônio Salvador, bom dia, Azul 4177, decolou, mantém prova, cruza 1500 do perfil. 4177, bom dia, contato radar, suba ao 360 após 2000 decolete. Poderia confirmar para o 4177, a transmissão está um pouco baixa? Está em contato radar, suba ao 360 após 2000 direto Leda. Afirmativo, após 2000, Leda para o 360, Azul 4177. Com o Airbus da companhia final 10. Após o tráfego ali, mantém pista 10. Após o tráfego ali, mantém 10. Objeto 7 no 04, número 1 para iniciar no setor, aguarda. Batista, amigo do Ceará. Hoje o objeto 6749 com 117, 4 horas, Galeão está pronto para o táxi. Táxi autorizado, Pátio 1 no Índia Alfa, ponte 0 da 10, pronto, altímetro 10 no 3. Pátio Índia Alfa, no ponte 0 da 10, chama a torre e 10 na 3 ajuste, hein, com 6749. Tá 3201, Paulo 57, táxi na minha escuta, Alfa Juliette 09. Alfa Juliette 09, 3201, vem. Objeto 5717, autorizado pushback, acionamento, centro do táxi. Tô 3601, decolagem autorizada no 0, vento 120 graus, 059. 601, decolado 59, controle 199, decimal 35. 1935, TAM 3601. Padrão 77, chame Recife 251, alterno 3325. 251, 3325, confirmo. Confirmo. Obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia, TAM 3601. 3601, bom dia, contato na DAS, tudo aí, mantenha 360. Após 2000, direto, Vita, 3601. Firme, após. Qual direto, Leda? Após 2000, Leda. Gente, após 2000, Leda, 3601, obrigado. Leda 3601. Direto Leda 3601, obrigado. Opa, 129-345, Confins, sete autorizado, Pati 1, no Índia Alfa, Ponte Espera, 190, Torre, 198, corrigindo, chama pronto, ativamento na 013. Índia Alfa, Ponte Espera, chama pronto. Próximo 749, decolou 02, controle 199, decimal 35. Dava 11935, Webjet 6749. Webjet 5717, ali, mantém 10. Controle Salvador, muito boa noite, muito bom dia, Webjet 6749. Web 6749, contato radar na decolagem. Mantenha 340, sair da árvore. Até 340, sair da árvore. Webjet 6749. Sim, 717, a linha decola 10, vento 140 graus, 059. A 6749 está restrita ao nível de voo 300. Restrito ao 300, Webjet 5749. Desculpa, 6749. No 7, decolado 04, controle 1 no 935. 1935, 5797, bom dia. Bom dia. Clear on my arrival, 22,000 feet, number 7103. Controle Salvador Webjet 5797. Recife 251, alternão 3385. Controle de Salvador, objeto 5797. Objeto 5797, contato radar na decolagem, submontanha 340, objeto Leida da presente. Leida 5797, obrigado. 3601. 3601. Chame Recife 1251, alternam 3325. E-6749, chame Recife em 1200. Chama Recife 260, objeto 6749. Vai, Sierra. Sierra. Sierra. Autorizado, chama fax. 973, bom dia, sem indicação, desça para 3 em pés, ajustado a partir de agora 1003 a chegar à área. Sétima 7, chame Recife, 1251, lanterna 13325. 251, 13325, F5, sétima 7. Solo Salvador, USGF 5898, POB 107, autonomia 3 horas de campo, alterna Galeão para o táxi. Faz autorizado, parte 1 no Índia Alfa, pode ser a dona Zé, chama pronto, altímetro 9013. Índia Alfa, considera, camarada.